Rapaziada, amiga, muito boa noite. Estamos iniciando pela nossa TV Bandeirantes, Canal 7, Rio de Janeiro, nossa Band, nosso samba de primeiro encontro das madrugadas de sexta para sábado, onde mostramos sempre os assuntos que estão em destaque no Rio de Janeiro. Cinema, teatro, televisão, música popular brasileira e, obviamente, o carnaval. Mas olha aí, rapaziada. Tá aí, ó. Que loucura, hein? Tá aí, ó. Tá aí, ó. Frederico. Que loucura, hein? E é meu filho Frederico. Não, maravilha. Só se for agora. Agora eu pergunto. Cadê o Me Engana Que Eu Gosto? Tá aqui? É isso mesmo. Próximo bloco agora. Próximo bloco agora. Só se for agora. Só se for agora. Só se for agora. Só se for agora. Só se for agora. Só se for agora. Que loucura, hein? Só se for agora. Só se for agora. Só se for agora. Só se for agora. Tá aí, ó. Só se for agora. Parece que é um negócio assim. É total, né? É total, né? Nós temos aí, Frederico, que fez muito bonito, porque você vai compensar, eu não sei, né? Daqui a pouquinho. E aí, flores do meu querido Álvaro da Cabelo. E aí, flores do... Porque Niterói. Porque Niterói. É total, né? É isso mesmo. É verdade. Não, maravilha. Porque Niterói. Porque Niterói. É total, né? É isso mesmo. Samba de primeira. Só se for agora. Só se for agora. Só se for agora. Só se for agora. Só se for agora. Só se for agora. Que loucura, hein? Só se for agora. Só se for agora. Só se for agora. Só se for agora. Tá aí, ó. Só se for agora. Tudo bem, mas Selminha traz uma lembrança pra você. Selminha Sorriso, tá aí a nossa primeira porta-bandeira da Beija-Flor. E também a nossa exclusiva do samba de primeira. Ela tá de preto hoje, que maravilha. Enquanto você recebe flores do Aldo Camélia, a belíssima bolsa do Grupo Olimar. Samba de primeira, samba de primeira. Que maravilha. Pintou alguma coisa? Exercício do prazer. Que maravilha. Samba de primeira. Samba de primeira. Não é sempre legal dar, né? Claro. Que maravilha. Não é sempre legal dar, né? Claro. Legal. Mas é um negócio bonito, né? 100% brasileiro. É isso aí. Vou pedir um rápido intervalo comercial. Tudo isso depois de um rápido intervalo. Só se for agora. Jorge Ben Ligeiro, voltando de primeira. Só se for agora. Só se for agora. Só se for agora. Só se for agora, só se for agora, só se for agora. Que loucura, hein? Só se for agora, só se for agora, só se for agora. Só se for agora. Tá aí, ó. Só se for agora. E eu quero agradecer a todos pelo carinho. E eu quero agradecer a todos pelo carinho. Dá uma paradinha só na semana do carnaval. Cadê o Me Engana Que Eu Gosto? Tá aqui. Cadê o Me Engana? Quanto custa pra ver o espetáculo? R$1? Mas que maravilha. Vem cá, Selminha, por favor. Mas olha aí, rapaziada. Parece que é um negócio assim, essa coisinha pequena. Enquanto isso, eu vou tomando aqui o meu grafete. De fato, eu gosto muito do Cruz. Mas o grafete é desde garoto que eu tenho, ó. Que não é mole segurar essa, não. Porque foi uma pauleira muito grande. Brincadeira, não. Mas muita gente mesmo. Grande, mais de 500 mil aí ligados. Muito obrigado aí pela grande audiência. E o Samba Zerê. Estamos aqui ao vivo. E desse seu novo disco, o que, que nós vamos ouvir agora? E desse seu novo disco, que foi uma pauleira muito grande. Cadê o Me Engana Que Eu Gosto? Tá aqui. Só se for agora. Só se for agora. Só se for agora. Só se for agora. Só se for agora. Só se for agora. Que loucura, hein? Só se for agora. Só se for agora. Só se for agora. Só se for agora. Tá aí, ó. Só se for agora. Se for agora. Só se for agora. Só se for agora. Tá aí, ó. Só se for agora. Só se for agora, só se for agora, só se for agora. Só se for agora, só se for agora, só se for agora. Que loucura, hein? Só se for agora, só se for agora, só se for agora. Só se for agora. Tá aí, ó. Só se for agora. Jorge Ben Ligeiro. Só se for agora.